Durante o curso de toda a jogatina, o jogador vai se encontrar em apenas um local: a mansão. Como dito anteriormente, a referência usada foi o filme O Iluminado. O jogo transmite uma sensação parecida: corredores extensos, cômodos vazios e abandonados, e a sensação de que tem alguém ou alguma coisa no quarto ao lado. Por mais que seja apenas um local, a mansão consegue ser muito vasta e muito diversa, com vários corredores, vários quartos, alguns cômodos diferentes e mais pra frente outros locais mais únicos que não são tão comuns em uma mansão padrão. Para construir essa mansão, os ambientes eram gráficos pré-renderizados, o que faz com que a câmera do jogo seja fixa, alterando o ângulo dependendo de qual direção o jogador tomar, uma inspiração tirada de Alone in the Dark. O que faz com que o ambiente pareça uma imagem plana e destaque apenas elementos tridimensionais. Mas em compensação, economiza espaço de armazenamento do CD do PlayStation da época e, talvez o mais importante, garante uma maior qualidade dos elementos e objetos, o que contribui muito para a imersão do clima de terror. Para navegar pelo cenário, os personagens são controlados através do esquema de controle estanque. Controle estanque funciona de forma que apertar para frente sempre faz com que o personagem caminhe em direção à frente. Apertar para trás faz com que o personagem recue, andando de costas. E as direções direita e esquerda rotacionam o ângulo do personagem. É um esquema que vai parecer confuso para a maioria dos jogadores, o que inclusive pode fazer com que muitas pessoas abandonem a jogatina dos primeiros jogos da série, ou de jogos de terror com esse esquema. Mas ele possibilita que o jogador mantenha o mesmo botão pressionado para seguir na mesma direção quando alteram os ângulos de câmera, ao invés de forçar o jogador a apertar um novo botão. De acordo com Shinji Mikami, os controles tanque foram incorporados de propósito para dar mais medo aos jogadores. E faz sentido, já que em um momento de desespero, apertar os botões descontroladamente pode prejudicar o estado do jogador. Outra coisa interessante é que, por conta da limitação da plataforma de jogos, o primeiro PlayStation, de não ser capaz de carregar todo o cenário de uma única vez, para economizar espaço na mídia do console, o CD-ROM com cerca de 850 MB de armazenamento, o jogo utiliza a abertura de portas e a subida e descida de escadas e elevadores como transição de cenários. Essa sacada é sensacional porque, além de disfarçar o carregamento de um novo cenário, cria um mistério e uma tensão sobre o que aguarda o jogador no próximo cômodo.